Rádio Nacional de Manaus, Banda Tropical. Durante todo este período, procurou levar até você o melhor da música popular brasileira. Esperamos estar com você logo mais, às 5 horas da manhã, para que o amanhecer da Nacional seja um novo dia no seu rádio. Rádio Nacional de Manaus, Banda Tropical. Sente no F278. Frequência 4.845 kHz. Baixa 60 metros, 250 kW de potência. Rádio Nacional de Manaus, Onda Tropical. Uma emissora da empresa brasileira de rádio difusão, Rádio Brás.